A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente em 86 e toda a memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90, tempos muito menos tecnológicos que os atuais, e a tecnologia mundial, né, que é tão rica em histórias de produtos que tinham tudo para dar certo e encher os bolsos de quem criou, mas acabaram levando investidores e inventores a se jogarem na total falência de algum edifício lá da Quinta Avenida. A gente pode citar como exemplo a Betamax. Lembra da Betamax, Walter? Claro. É, os caras prometiam lindos vídeos, mas ela acabou levando os acionistas da Sony a se prostituir nas ruas de Tóquio. Tem também a Laserdisc, que fez muita gente de trouxa, né? Pagando o preço de um rim por um trocador de vídeo. E a mídia, Alexandre, era um CD que era do tamanho do LP. Exatamente. E louco que até os russos fizeram os brasileiros de idiotas, né? Mandando pra cá aqueles carros Lada, lembra? Sim. Lada Samara, Laika e tal. Viva. Quatro portas e um amplo porta-mala. Sabe quanto custa? Mas pra você a Lada faz pela metade. E um design arrojado? Caríssimo. Aquele carro, na verdade, ele aumentou foi a produção de triângulos, né? Porque o que tinha de carro enguiçado, acho que não dava nem conta, porque, ou seja, vendia-se muito triângulo naquela época. Esses dias você comentou que do Collor, né, que chamou os nossos carros de carroça, e o que ele fez? Encheu as ruas de Lada, né? Fez muito mecânico, adquirir fortunas a ponto de comprar pequenos países na América Central, de tanto dinheiro que eles ganhavam, só consertando os malditos Lada. E o absurdo é que você ainda vê esses carros rodando nas ruas. É verdade. É, mas obrigado, Collor, muito obrigado por isso e pelo ferrorama que meu pai não comprou, porque você prendeu o dinheiro dele. Quero pedir aqui a todos vocês que, voltando aos seus estados, às suas comunidades, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo canal. Minutos antes de o Congresso aprovar o impeachment, Collor renuncia. Mas mesmo assim é punido. Não pode ocupar cargos públicos por 8 anos e é processado por corrupção. Mas já existem outras coisas também que, se a gente olhar nos dias de hoje, veremos que é tão pré-histórico quanto os carros dos irmãos Rocha na Corrida Maluca. Né? Lembro que eles eram movidos a cacetada, pareciam os Ladas. Mas essas coisas tiveram seus anos áureos aí, quando arrebataram milhões de compradores. Tem um exemplo aqui, cara, disquete de computador. Hoje é um produto obsoleto, mais obsoleto que calcinha em baile funk. Mas que em certa altura ali era a tecnologia que parecia ter sido entregue pelos alienígenas, sim, né? É verdade. Em troca das nossas mulheres, né? Fazerem experiências intra-raciais. Olha, toma aqui esse disquete e me dá essa loira. Disquete pra cá, Joana, pra lá. Eu me lembro do espanto da minha mãe quando viu pela primeira vez uma impressora, né? Ligada ali no computador, imprimindo. Aquilo que pra todo mundo parecia bruxaria, e me lembro até de ter visto um grupo de pessoas sair ali pelas ruas com paus pegando fogo em busca da bruxa que fez aquilo aparecer. Deve ser a mesma reação que eu tive ao ver há muito pouco tempo atrás as impressoras em 3D. O meu cérebro colou lá no teto. Bruxaria! Cara. Matem! Mas eu acho que poucas invenções, Walter, afetaram tanto a história da humanidade e a história da pornografia quanto o VHS. Um videocassete comum, um Toshiba quatro cabeças, uma bicicleta, uma Ferrari último tipo. Toshiba quatro cabeças. Quem ainda não tem já sabe o que está perdendo. O Video Home System, ou simplesmente VHS, foi criado pelos japoneses da JVC lá na década de 70, mas foi nos anos 80 que houve aquela explosão dos seus tocadores, aqui chamados de videocassete, que tinham duas cabeças, depois quatro cabeças. Se você tinha um videocassete de duas cabeças, você era um loser. O bacana era ter de quatro cabeças. Tinha tanta, né? Parecia uma hidra de tanta cabeça que tinha, cara. E toda a família mataria se preciso fosse para ter um Panasonic G21. Opa! Ou um Sharp lá com as suas quatro cabeças, yeah, né? Lá nas suas salas com aquelas estantes bacanonas, com garrafa de uísque ali na... Parecia aquelas garrafas de uísque de novela, né? Dos anos 80, que parecia um vidrão de perfume da Avon. Isso. E aí tava completa a decoração da sala, que deixava você num status de justamente esse, de ator de novela. Me lembro do terror que as locadoras de vídeo faziam para que a gente entregasse as fitas rebobinadas. Rebobine, né? Por favor. Sim, vinha até um adesivo nas fitas. Rolava até ameaça que ia de multa a dinheiro até favores sexuais para quem devolvia a fita sem rebobinar. Aquilo era esquisito. Rebobinar a fita de vídeo cassete na mão não era muito fácil, não. As de cassete audíveis, a gente rebobinava, caneta, né, numa bique, né? Enfim, dava certo, a bique era perfeita. Você botava ela ali, dava uma rodada, né? Parecia uma matraca. Exato. E você voltava pra ouvir suas músicas. Bem, já que você lembrou das locadoras, outro mercado que se abriu com a vinda do VHS foi a das videolocadoras old school, né? Uma verdadeira febre tomou conta das cidades, os videoclubes brotavam como doença venérea em carnaval, né? Né? Não sei se você se lembra, mas nessa época as locadoras cobravam preços diferentes entre fitas seladas, né? De acordo com a lei dos homens, né? E as fitas alternativas, ou seja, piratas. É isso. Era a mesma coisa que hoje você chegar na Saraiva ou na Fnac e ter uma banca de DVD pirata no meio da loja. No meio da loja, impressionante. Reconheça uma fita legítima, abriu o vídeo. Verifique a marca indelével com o título do filme na face superior e observe o selo da UBV na lombada. Mas sabe que a ladeira abaixo do VHS no Brasil começou por volta de 2002, com a vinda dos DVDs, obviamente, né? Então as caixinhas pretas das fitas nas prateleiras de locadoras foram dando lugar às caixinhas compactas de DVD. Hoje as locadoras estão agonizando e caindo mortas, e as poucas que sobraram lutam aí contra a pirataria nas calçadas, como tá óbvio. E mesmo os caras que pirateiam também estão indo pro vinagre, porque a galera tá baixando. Tá baixando, não tá mais precisando do serviço do malandro que fica ali na passarela do Shopping Eldorado. Lembrando a vocês, ouvintes do Agente 86, que toda segunda e quinta-feira tem episódio novo no nosso podcast. É só acessar www.agenteem86.com.br, de dicas e sugestões para novos episódios, como fez, quem mandou essa dica, Alexandre? Essa foi a Ana Helena Maia. Ana Helena Maia que deu a dica dos VHS. Siga-nos no Twitter, Facebook, temos a nossa fanpage Agente em 86, é bem bacana. O absurdo das fitas em VHS hoje em dia, se você for caçar em algum lugar na sua casa, pode ter certeza que você tem uma lá, elas estão mofadas. Tem gente que mofam. É especializado em tirar mofo. Tirar mofo. Tem um mercado de tirar mofo. A empregada lá de casa é especializada em tirar mofo de fita VHS. Ela usa um veja e tal. No pano? Ela sempre pergunta: seu Alexandre, o que você vai fazer com essa porcaria? Essa é a fita do casamento aqui. O ultrassom da sua irmã. O que você vai fazer aqui? Ô Alexandre, agora uma outra coisa que eu lamento muito que venha a acabar com o fim das locadoras é aquela salinha, uma cortininha. Uma cortina. Tá? Pra separar a sagrada pornografia dos adolescentes. É. Parecia até o QG, né? De uma seita secreta, de tão escondida que era ali dentro da locadora o reservado da pornografia. XXX. Isso, me lembro até de um dia que, com muito cuidado, eu entrei na sala, né, pra não ser visto. Aqui abaixo dos 18 anos, você fez isso? Fiz, todo mundo fazia, cara. Cara, na década de 80, ninguém tudo respeitava, podia. Tudo podia. Aí eu entrei pra não ser visto, até entrei de ré, sabe? Se alguém chegasse, eu tava saindo. Tava saindo. Adivinha quem eu encontro lá dentro? Quem? Meu pai.